www.meucds.com. Vem pro meu mundo, vem ser o Juliano, vai começar o Júlia. Ostentação, viver intensamente, no planeta luxúria. Aonde a civilização é só de tô ligados, nadando em costura. Casado com a farência, amante da curtição. Anão de fita forte, baladeiros de plantão. É de jeito de varão, CPF de faeiro. E um estado civil eternizado de seu dedo. Naturalizado, cidadãos do Xuriano. Agora eu tô te batizando. Olha o Xuriano, olha o Xuriano. Levantei os cifrais e vive ostentando. Da ostentação, aqui tá no comando. Ô luxuriano, ô luxuriano. Levantei os cifrais, nem vive ostentando. Ô luxuriano, ô luxuriano. O pai da ostentação, aqui tá no comando. Vai começar a luxura. O pai da ostentação tá no comando. Faz o L, meucds.com. É o pai da ostentação, viver intensamente do planeta luxúria. Aonde a civilização é só de coligados, nadando bem cultura. Casado com a farrência, amante da curtição. Atão de prima forte, baladeiros de plantão. RG de barão, CPF de farreiro. E um estado civil eternizado de solteiro. E naturalizado, cidadãos do Xuriano. Agora eu tô te batizando. Ô luxurianos, ô luxurianos. Levantem os cifrais, eu vivi ostentando. Ô luxurianos, ô luxurianos. O pai da ostentação, aqui tá no comando. Ô luxurianos, ô luxurianos. Levantem os cifrais, eu vivi ostentando. Ô luxurianos, ô luxurianos. O pai da ostentação, aqui tá no comando. Ô luxurianos, ô luxurianos. Levantem os cifrais, ei, vive ostentando. Ô luxurianos, ô luxurianos. O pai da ostentação, aqui tá no comando.